que corres tão fundo. Erva e choupos corcovado, nem toda a água do mundo faz os meus versos lavados. Coimbra, minha madrinha, mondego meu coração, oh alta noiva que eu tinha, morreu de pura paixão. O meu amor que é letrado mandou-me dizer a mim que não me quer desalmar. Já me formei em amores, tomo capelo em saudade, deitei fitinhas de cores pelas cinco faculdades. As tricanas são da alta, os futricas de Sansão, o mondego deu à malta um choupo por coração. O meu amor é estudante, vai se formar. Coimbra, minha madrinha, mondego meu coração, oh alta noiva que eu tinha, morreu de pura paixão, oh alta noiva que eu tinha, morreu de pura paixão.